Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 312. É isso mesmo, o programa Visão Espírita desde 1999 no ar, e aqui em Piracicaba, a edição de Piracicaba, desde 2014. Então, o tricentésimo, décimo segundo programa do dia 7 de abril de 2021 é contado desde o ano de 2014. A nossa gratidão a cada um de vocês que nos acompanham. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Lembramos sempre que o objetivo do programa Visão Espírita é trazer para reflexão temas atuais, né? Sempre elucidados, sobre abordados, né? com base nas lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Eu quero convidar você a participar realmente. Nós receberemos hoje dois amigos, o Rogério Azevedo e o Francisco Mourão. E no ar, nós três no ar, nós queremos responder às suas perguntas, às suas dúvidas. Uma coisa é a gente ler lá o ensinamento, o texto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e outra coisa é a gente poder conversar sobre isso para que a gente possa trazer para um campo de aplicação mais prático. Esse é o nosso objetivo aqui no programa Visão Espírita. Então, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, eu convido você a clicar no botão inscrever-se. Isso é muito importante, se inscrever no canal da UZI Piracicaba. E além de se inscrever, você também clique no sininho, marque o sininho ali para você receber notificações, é isso mesmo. Assim, sempre que um novo programa for ao ar, você vai receber lá pelo seu dispositivo, pelo seu celular ou no seu computador, um aviso de que o novo programa está sendo publicado. E também deixe lá o seu joinha e pelo YouTube diretamente você pode deixar o seu comentário e fazer a sua pergunta que nós vamos responder no ar. Mas se você está nos assistindo pelo Facebook, você também pode deixar o seu joinha, você pode compartilhar esse vídeo lá no Facebook, isso também é muito importante para a gente levar essa mensagem de consolação, essa mensagem de amor da doutrina dos Espíritos a mais pessoas. E lá pelo Facebook você também pode deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta. Hoje, no programa de hoje, eu, o Wilson, o Francisco Mourão e o Rogério Azevedo responderemos as suas perguntas ainda durante o programa no ar. E eu quero convidar então esses amigos para participar conosco. Boa noite, meu amigo Francisco Mourão, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson, Rogério e a todos que estão conosco essa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui, que nós possamos desfrutar aí desses minutos refletindo sobre essa abençoada doutrina. Aí, sem dúvida que é muito importante para os roteiros da nossa felicidade, né? Para a gente construir a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? Nesse caminho a Deus. É isso. Isso, olha, e o Francisco já sabiamente antecipou o nosso assunto. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje, Francisco. Felicidade, alegria, sobre fruir, aproveitar a vida, como aproveitar a vida com tudo que ela tem a nos oferecer, aproveitando ao máximo mesmo, porém sem nos comprometer. E para ajudar a falar sobre isso, convido o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. O pessoal aí que nos acompanha. Mais uma vez, com bastante alegria, podemos passar alguns minutos aqui a discutir, pensarmos juntos e avaliar um pouquinho essa bagagem que nós temos internamente. Então, que aproveitemos todos esse tempo que temos pela frente. Sem dúvida alguma. Eu quero convidar vocês, antes da gente entrar no tema, para nos acompanhar, vocês e todos vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham, que já estão chegando por aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar os cumprimentos de vocês na tela. E lembrando novamente, ó, o Rogério e o Francisco estão aí ávidos para responder às suas dúvidas. Existem muitas respostas para as suas perguntas, né? E também existem muitas perguntas de nossa parte, porque a sua pergunta é o que nos faz estudar, com certeza né, para que a gente possa entender juntos. Quando você pergunta, a gente aprende junto com você. Aprendemos todos juntos. Então, a gente está aqui acompanhando, monitorando os canais do YouTube e do Facebook, esperando a sua participação. Mas antes de entrarmos no assunto, diretamente eu quero convidá-los para acompanhar a prece na voz de Terezinha Oliveira, a prece súplica. Vamos a ela e retornamos em alguns instantes. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, agora preparados então para a gente poder começar a falar sobre o assunto dessa noite, que é diversão e felicidade. Qual é a sua paz? Essa foi a provocação que nós trouxemos. A gente sabe que definir felicidade não é uma tarefa fácil, né? Existem muitas variantes que podem ser consideradas como fatores de felicidade ou de perturbação. Mas uma coisa é certa, ser feliz e se divertir não são a mesma coisa. Pois há quem seja feliz sem se divertir. E há quem se divirta e que ainda se divertindo seja ou esteja profundamente infeliz. Num mundo onde a diversão é quase uma obrigação, onde as redes sociais exaltam aqueles que sabem aproveitar a vida, divertir-se é quase um critério para a socialização. A infelicidade é mal vista, ninguém gosta de caras fechadas, de pessoas muito sérias. Ninguém gosta de problemas, com certeza. Pois, dizem, né? Cada um tem os seus problemas. Então, o objetivo de hoje é entender, né, essa diferença entre felicidade, alegria. E para isso, nós selecionamos um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. É o capítulo que trata do tema Bem-aventurados os aflitos. No item 24, há uma mensagem denominada A Desgraça Real. Essa mensagem foi escrita, foi enviada por um espírito chamado Delfina de Girardin, ou Delfine, né, conforme a tradução que você possua. A mensagem foi enviada, então, na cidade de Paris, no ano de 1861. Nós não vamos ler a mensagem toda. O que a gente vai fazer é, eu selecionei alguns trechos da mensagem, e eu vou ler esses trechos, é importante a gente ficar, né, prestar bem atenção no que o Espírito nos diz, e depois a gente vai ouvir os amigos Francisco e Rogério. Abre aspas. A desgraça não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me, se um acontecimento considerado ditoso, feliz, na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Fecha aspas. Muito bem, com base nesse pequeno trecho, eu queria que... Eu vou passar para o Francisco, por ordem alfabética. Francisco, a gente deve entender com isso, porque ela fala que toda a descrição que ela dá, a fome, a morte, a ameaça do credor que vem cobrar a porta, né? A miséria, por exemplo, por não ser considerados desgraças reais, segundo o texto, eles devem ser naturalizados, pois tratam-se de consequências anteriores e que os miseráveis, no caso, ou as pessoas que passam por aquilo, devem sofrer para melhorarem-se? Francisco. Olha, Wilson, esse trecho, né, como você falou, é extraído do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados, é o maior capítulo, é o capítulo, acho que, mais extenso que Kardec construiu aí, com a ajuda dos Espíritos nesse maravilhoso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata, talvez, do maior problema humano, né, que são as aflições do mundo pelas quais passamos. Né? E, sem dúvida, Jesus, no seu maravilhoso Sermão do Monte, ele se dirige a todos nós justamente para nos consolar e, de alguma maneira, nos trazer um pouco de significado às aflições. Mas não que essas aflições, como você coloca, deveriam ser naturalizadas. A palavra naturalizar, ela pode insinuar indiferença, pode insinuar frieza, e pode simplesmente insinuar que isso não existe. Né? Não, esse sofrimento não existe, que nem aquela criança que cai, que se machuca, e fala, o pai fala, não foi nada. Não, foi. A criança caiu, se machucou, dói, doeu sim. Então, não estamos aqui para negar as aflições do mundo. Não é isso. Pelo contrário, né? O que precisamos descobrir, né? Eu acho que é um tema apaixonante, a gente pode, inclusive, nos próximos trechos e no desdobramento da nossa conversa, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas... O que é mais importante é buscar o que realmente esse Espírito disse, qual é o significado de tudo isso, o que isso, de alguma maneira, vai levar a nós, a provocar em nós uma reação. O Livro dos Espíritos deixa muito claro que as dificuldades do mundo têm um propósito de desenvolver a nossa inteligência, têm um propósito de nos tornarmos coautores, protagonistas dessa obra, para que possamos deixar esse mundo melhor. Esse mundo melhor não apenas sob o ponto de vista material, mas também sob o ponto de vista moral e espiritual. Então, sem dúvida, não é o caso da gente olhar isso com naturalidade, como você fala, mas, sem dúvida, descobrir nisso uma tremenda oportunidade para despertar em nós a compaixão e desenvolver em nós a melhor das virtudes, que é a caridade. Ninguém está aqui para resolver os problemas, mas que nós possamos, nesse início, né, nessa abertura de reflexão, entender que existe um significado inteligente por trás disso e que cabe a nós também agirmos nessa direção. Seria mais ou menos isso. Rogério, se você quiser complementar. Olha, pensando até esse texto aí que nós trouxemos para fazer essa pequena reflexão, me chama a atenção por vários motivos. O primeiro deles é que muito do que a gente compreende do texto depende da maturidade que a gente guarda dentro de si. A primeira das coisas é compreender essa fala de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Numa leitura um pouco enviesada e incorreta, a gente até pensa que Jesus era masoquista. Não é? Então, aqueles que passam por uma aventura ou pela aflição, automaticamente já são bem-aventurados. O que é uma leitura errada, né? Do que Cristo quis dizer naquilo. Só que, olha como são as coisas, porque nós, como espíritas, a gente procura compreender os mecanismos da vida. E eu digo que uma das coisas mais legais que a gente pode aprender e aprender no espiritismo é a compreensão da lei de ação e reação, né? E a lei de ação e reação é uma lei divina. Você planta abacaxi, você não vai colher pepino, e vice-versa, né? E dentro disso nós poderíamos expandir para todas as situações da nossa vida. Só que à medida que a gente vai entrando no conhecimento espírita, compreendendo os mecanismos da vida em si, para tentar fazer paralelos com a nossa vida, como cada um de nós vive, nós também tentamos fazer leituras com o que o Espiritismo também nos ensina, que nos acontece, para que a gente possa compreender com um pouco mais de resignação, com um pouco mais de aceitação, né? Já que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem aflição, todo mundo que vive na Terra tem seus aborrecimentos, tem suas dúvidas, suas dificuldades, é a vida. É? E o Espiritismo apenas nos dá um embasamento para que a gente consiga, através de um certo consolo, continuar na nossa batalha. Todos nós temos. E nós poderíamos falar até, já que estávamos falando das desgraças, numa palavra que não é uma palavra contida dentro da codificação, mas que nós associamos porque é muito bem apropriada, é karma, né? Que a gente fala desgraça que nos acontece, é karma. O que aconteceu com ele é karma, então ele tem que passar pela dificuldade. O que para alguns de nós também, que tem uma leitura um tanto quanto complicada do que é o Espiritismo, a gente meio que... ele sofre, mas merece sofrer, né? Para alguns de nós que ainda não entendeu muito bem a mensagem. O que é uma leitura incorreta, porque... Não significa que a pessoa que esteja sofrendo não necessite de alguém que está do lado, que necessita de desenvolver a compaixão, a caridade, a paciência e todas essas virtudes que faz parte da nossa própria vida. Então, eu acredito, Wilson, que dentro do conceito, do entendimento do que seria desgraça, e é muito propício compreender o significado da desgraça ou das aflições que todos nós estamos passando, atualmente, poxa vida, quem não levanta todos os dias e fala que vida, e alguns complementam, desgraçada, esperando que aquilo acabe, esperando que a coisa mude, que as pedras movimentem e voltem a ser um pouco melhor, né? E esse exercício de paciência que todos nós estamos sofrendo, todos estamos passando por dificuldades econômicas, de relacionamento, sociais, sejam as mais variadas, nós também somos copartícipes com a situação, porque Deus nos dotou, e nós estávamos falando disso agora há pouco, do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos possibilita sair do buraco em que nós nos colocamos. Mas talvez alguém esteja perguntando, poxa vida, mas eu não fiz nada para ter essa doença, eu não fiz nada nessa vida. Mas nós estamos inseridos todos num contexto para podermos, quem sabe, pensar com a nossa inteligência, com o nosso coração, em como cada um de nós necessita de mudar a sua postura na vida. Mais ou menos isso, Wilson. Pois é, quando a gente reflete sobre essas desgraças, como são consideradas, muitos já pensam, né, como você disse, olha, ele merece viver isso porque ele fez tal coisa e ele está pagando por aquilo que ele fez. E a gente vai compreender que Deus não lança mão do sofrimento, né, e da dor. Isto é, ele não cria o sofrimento e a dor. A própria miséria que a gente vê no planeta não é uma criação divina. Está claramente descrito no Livro dos Espíritos em diversas questões. A miséria, por exemplo, que é uma desgraça, uma das desgraças, né, que esse texto aborda, fala também das misérias, ela não é uma criação de Deus para poder educar o homem. Ela é uma criação do homem. Ela é uma criação social. Ela é efeito do uso indevido do nosso livre-arbítrio, da falta de educação e de suporte que a sociedade deixa de oferecer para alguns de seus membros. Alguns eu acho até engraçado, né? Para muitos de seus membros. Mas o que acontece é que, uma vez que está implantado esta desordem, né, Deus se utiliza do mal que nós criamos para extrair o bem. Então, até o mal que é criado por nós, tudo é utilizado por Deus para produzir o bem. Então, é claro que é direcionado a algumas situações, a alguns espíritos em comprometimento, mas isso não significa, né, quando a gente fala em naturalizar, não significa que tenhamos que explicar as coisas, como o Francisco bem colocou, falar, não, está sofrendo porque fez isso, ou o Rogério falou, é karma, né? Então deixa ele sofrer que ele tem que pagar isso. Não, é como você dizer, justificar a existência de presídios. Na verdade, o que a gente quer é acabar com os presídios. Nós entendemos por que eles estão ali, mas se a gente educar as nossas crianças, né, tem uma frase, não lembro de quem é, mas eduquem-se as crianças e não será preciso punir os homens. Então, se você educa as crianças adequadamente, quando elas se tornarem adultas, elas não vão praticar nenhum crime e que seja necessário privá-las do convívio social. Assim é também o nosso planeta. O nosso planeta não vai se transformar. Nós temos que transformá-lo, então. Nós é que temos que fazer com que a miséria deixe de acontecer. Mas, quando a gente olha para ela, o Rogério bem colocou, aí o Rogério olha para trás, né? E se eu não fiz nada nessa vida, está lá no primeiro texto, causa das aflições desse capítulo, do capítulo 5. Se eu não fiz nada nessa vida, eu... De certo, fiz em algum momento. Posso não lembrar, mas que eu fiz, eu tenho certeza disso. Mas a gente vai seguir para o próximo trecho, em que o Espírito diz, abre aspas, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Pergunta. Devemos entender que o sofrimento é inevitável dessa forma e que não devemos buscar ou esperar as alegrias que a vida pode nos oferecer, né? Ou, como diz uma certa prece, uma certa oração, uma certa reza, né? Devemos caminhar, né? Vivendo e chorando neste vale de lágrimas. Francisco? Olha, Wilson, veja bem, eu acho que pegando assim uma ligação com os comentários anteriores, o sofrimento é inevitável na medida em que o homem ainda carrega dentro de si imperfeições. Dentro da lei do livre-arbítrio e da ação e reação, ele vai ainda semear infelicidades, ele vai semear sofrimento, não porque ele quer, não porque ele deseja, no fundo ele deseja ser feliz, mas pelas suas imperfeições, pelas suas más paixões, pela sua inexperiência, pela sua imaturidade, eu digo enquanto espírito, né, lógico, né, ele vai acabar sendo, sofrendo realmente ainda, até que ele aprendendo com esse sofrimento, a tendência é que logicamente isso se atenue. Você falou agora há pouco da necessidade das prisões. Claro que na medida em que o mundo evolui, e nós vamos passando de um mundo de provas, expiações, para um mundo de transição, para um mundo já de regeneração e tudo mais, as leis humanas acabam tendo uma importância menor, relativamente menor, porque elas são desnecessárias. Né? A lei maior, a lei moral, a lei de Deus, a lei divina, ela predomina, porque ela já vai estar internalizada e exteriorizada em nós. Na verdade, nós já carregamos o nosso DNA espiritual, pela nossa consciência, o nosso código de boa conduta. Ainda não conseguimos exercitar isso, reconhecer isso em nós. Então, a gente ainda pratica coisas em desacordo com essa lei. Né? Então, sem dúvida, a gente ainda vai semear erros e vai colher o resultado desses erros. Nesse sentido, o sofrimento é inevitável, mas isso não significa, Wilson, que a gente não tem o direito de desejar melhorar. Isso está intrínseco no homem. Na verdade, essa boa paixão, isso também já foi explorada, né, no Livro dos Espíritos, essa boa paixão bem direcionada, esse desejo de ser melhor, de ser uma pessoa melhor internamente e também produzir resultados materiais melhores, isso está dentro de uma lei também natural, que é a lei do progresso. Né? Então, sem dúvida, à medida em que a humanidade vai desenvolvendo, né, se a gente for olhar para trás, ela já foi bem pior, está ruim hoje? Está, não estou negando, mas já foi bem pior, a gente tem que ter, como espíritas, essa visão de que estamos caminhando num passo que, para nós, embora, né, ainda seja difícil a gente aceitar que é um passo para nós lento, é um passo natural de que para o nosso pai não existe esse tempo. Né? Então, o que seria... né, talvez a felicidade maior aqui nesse mundo, ou que a gente poderia buscar, seria uma vida de só de alegria, só de gozo, só de felicidade, só de tranquilidade? Não, nós sabemos que aqui é um local de trabalho, e que, lógico, de trabalho, de aprendizado, e que, nesse sentido, nós teremos algumas aflições ainda para desenvolver a nossa inteligência, como eu expliquei há pouco. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu adoro, né? Vira e mexe de um programa, eu repito essa questão, porque, para mim, ela é um norte. Né? Kardec perguntou assim, o que, que significa uma felicidade, uma medida de felicidade, tipo assim, denominador comum para a humanidade? Dá para a gente ser feliz em tudo? Dá para a gente não ter nenhuma aflição? E a espiritualidade responde com três dicas. E se a gente for... assim, pensar e falar assim, vamos aplicar essas três dicas, a gente já consegue, já nesse, em 2021, sem dúvida, ter o máximo de felicidade relativa que a gente pode ter. Felicidade relativa. A espiritualidade diz assim, olha, para o mundo material, a felicidade é a posse do necessário. E para o mundo espiritual, a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Se a gente tem consciência tranquila e fé no futuro, e tem a posse do necessário, olha só quanto problema a gente vai eliminando, vai por eliminação. Né? Quanto problema a gente cria se a gente não tem a posse do necessário? Tanto o mínimo como o máximo, como o excesso. Tá? Tanto o mínimo, né, abaixo do necessário, como o excesso. Aliás, às vezes o excesso nos causa mais aflição, né? Muita aflição também. Então, se a gente buscar essas três questões, que é um equilíbrio, e esse equilíbrio não é fácil, não estou dizendo que é uma fórmula mágica, mas o roteiro é simples de entender. Se a gente busca isso, se a gente tem fé no futuro, tem a consciência tranquila que a gente está fazendo o nosso melhor, e que a gente busca ter a posse do necessário, nós já vamos ter o máximo de felicidade que a gente pode ter no momento. Vamos estar livres de aflições? Provavelmente ainda não. Mas a gente tem que continuar desejando isso. Isso faz parte, é um projeto que Deus quer para nós, que a gente seja feliz lá na frente. É isso. Pois é. Vocês sabem que o meu papel aqui como intermediador é sempre problematizar as coisas, porque a gente tem... Eu quero problematizar para a gente trazer para o campo da realidade mesmo, né? Então, a posse do necessário é muito legal a gente entender isso e registrar isso. Mas é um conceito subjetivo, né? Não depende de um... Não é objetivo. Depende de cada um. O que é necessário para mim não é necessário para outra pessoa. Tem gente que, se ficar sem comer caviar, vai entrar em desespero e em depressão. Né? Tem gente que tem certos luxos que não abre mão. Então, eu acho que tem que perguntar para os espíritos, então, que seria apóstolo necessário, né, Wilson? Eu acho que dá para o pessoal entender assim, que seria você ter uma vida digna de conforto, mas não de excessos, né? Eu acho que seria isso, que eu, pelo menos que eu entendo, né, na resposta do Livro dos Espíritos, né? Que, assim, é você não pensar em ser miserável, mas você ter um conforto, mas não ter excesso. Tudo que é aquilo que é excesso te cria um estresse para buscar. Né? Que é aquilo que Jesus diz, assim, é o tesouro que a traça vai corroer, que o ladrão vai roubar, que o tempo vai consumir. É nesse sentido que eu acho que é a posse do necessário. Né? Jesus nunca negou a materialidade. Né? Pelo contrário, ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seria mais ou menos por aí. Estou tentando desproblematizar. Quando você está problematizando, eu estou tentando atenuar isso daí, mas só para deixar mais claro para quem está escutando não, a gente. Não, ficou claro, eu estava preparando só para o Rogério, mas a gente vai passar a próxima então para o Rogério, vamos seguir, abre aspas, a infelicidade é, atenção, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação. É a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Com isso, ele diz, a infelicidade é a alegria, né? Ele começa com essa afirmação. Então, Rogério, eu queria que você nos ajudasse a entender a diferença desses dois conceitos, entre felicidade e alegria, porque só dá para entender o que ele falou, o que ela falou aqui, né? Se entender a diferença desses dois conceitos, entre felicidade e alegria, Rogério. Viu, Wilson, antes de falar propriamente do conceito, eu queria trazer para o nosso entendimento uma subdivisão que a Joana de Ângeles faz sobre as criaturas, que é muito bacana. Ela conceitua que existem essencialmente dois tipos de criaturas aqui nessa Terra. Aquelas que são as conhecidas da boca para baixo, cujo objetivo é satisfazer seu estômago, satisfação sexual, por meio da procriação ou não, e descansar. Essas são as criaturas que procuram pautar a sua vida, aquele que procura a felicidade, tentando satisfazer o seu estômago, a felicidade é o glutão, como você mesmo falou aí, Wilson. A pessoa que quer o caviar, que acha que a felicidade é a mesa abarrotada de todos os acepipes que satisfaçam o seu estômago, é feliz se assim tiver atendida a sua necessidade corporal. Também aquele que o descanso é também, para ele, a felicidade. Passou o dia dormindo, descansando, tendo o mínimo de trabalho possível e tendo os rendimentos da vida, continua feliz. E aquele outro que se satisfaz apenas com os prazeres do sexo, pauta a sua vida como objetivo de buscar cada vez mais a sua satisfação sexual. E nisso eu faço uma pequena vírgula, porque o Francisco falou aí do somente ter o necessário, mas é engraçado que a gente não tem muita noção do que é o necessário, e aquele que se lambuza, se falarmos assim, ele não tem noção de até onde ele pode ir. Porém, na segunda conceituação das criaturas que Joana de Ângeles faz, são aquelas criaturas que, ao mesmo tempo, mesmo tendo as suas necessidades sexuais, de descanso e de alimentação atendidas, ainda possuem aspirações. Aspirações essas que vêm da sua mente, da sua vontade, um primeiro despertar, que coloca ele para trabalhar através de um objetivo nobre, que faz com que, muitas das vezes, ele tire o seu tempo, a sua dedicação naqueles que seriam atendimento da sua satisfação e do seu corpo, por meio dos prazeres, para colocar em prol de um ideal. E aí, se nós que passamos a tentar olhar de fora pessoas e situações distintas de um grupo e de outro, a gente até fala, meu Deus, eu não sei como é que vive. Exemplo prático, olhemos aquele que foi um dos exemplos de como se comportar na humanidade. Mahatma Gandhi. Como é que podia um ser frágil daquele, que tinha como ideal de sua vida, a libertação de um povo que estava, por meio da colonização inglesa, subjugado, adotou uma postura de vida que nós olhamos de fora e falamos, é só sofrimento. E é uma dedicação ao próximo, mas também a um ideal. E aí nós falamos, poxa vida, né? Qual que é a diferença entre a alegria e a felicidade? Mas a felicidade para nós também é um conceito um tanto quanto subjetivo, porque toda a nossa vida é feita de altos e baixos, de momentos de alegria, em que a gente fala, poxa vida, uma satisfação, algo bom que nos acontece, que pode ser algo bom do ponto de vista, poxa vida, puxando o que o Francisco falou, já que nós vivemos no mundo material, poxa vida, conseguir sair do cheque especial é uma pequena alegria, para muitos, outros não têm essa alegria. Mas outros falam, poxa vida, eu queria tanto ajudar crianças, eu queria ajudar velhinhos, eu queria fazer alguma coisa da minha vida e me sentir útil. E a pessoa vai e faz, e sente-se alegre nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, de repente, passa uma certa quantidade de tempo e topa com uma maior diversidade na sua vida. Por exemplo, uma pandemia, que joga a pessoa, de repente, numa situação financeira que ela não esperava. E aí a gente fala, poxa vida, esse é um momento de alegria? Não, às vezes é um momento de aflição. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa consegue olhar para trás e fazer um balanço da sua vida e, ao mesmo tempo, dizer-se feliz. Poxa vida, eu ainda estou feliz. Eu posso até me infectar, posso até ser doente, posso até pegar um câncer, mas ainda sou uma pessoa feliz porque tenho lucidez, porque tenho ideal, porque tenho motivações internas que me fazem ver e antever que a vida vai ser melhor no futuro, porque eu estou trilhando alguma coisa que eu acredito, que eu acho que é melhor, que... Eu olho Cristo como aquele que é o modelo e guia e tento transportar dentro da minha vida, com as minhas limitações, com meus problemas, com as minhas encrencas, mas ao mesmo tempo antevê-la como uma vida feliz. Feliz porque já atingi uma maturidade, já atingi uma conceituação melhor de entendimento das coisas, que me fazem ser mais feliz. Que, ao mesmo tempo, pode me proporcionar uma alegria momentânea ou, mesmo assim, como uma pessoa feliz, vivenciar uma situação de falta de alegria. Pois é, a gente... o demais nunca é o bastante, né? A gente vive num país em que 50% das pessoas vivem com R$512 por mês. 50% da população. 1% da população tem uma renda média de R$16.900. 1%. Desse 1%, olha que coisa interessante. Desse 1%, seis famílias, tem o total da riqueza que tem 100 milhões de pessoas no Brasil. Então, realmente, o padrão entre felicidade para cada uma dessas pessoas, eu estou falando só de aspectos econômicos agora, né? Então, a diferença do padrão de felicidade para essas pessoas é muito diferente. O que o Espiritismo nos ensina é que nós não podemos considerar fatores econômicos, né, como fator de felicidade ou não, porque só pelo que eu falei a gente vai entender que, no mínimo, pelo que eu falei aqui, no mínimo 50% das pessoas vão ser infelizes, então estão condenadas a viver infelizes. E muitas vezes a sociedade tenta vender a ideia de que para ser feliz você precisa ter bens, para ser respeitado você precisa ganhar dinheiro. E isso na nossa sociedade é muito presente, a gente tem que combater isso. Quando a gente vai falar sobre alguém que faz tempo que a gente não vê, e o fulano, como é que tá? Tá bem, tá ganhando bem, comprou casa. Às vezes o cara tá com uma depressão profunda, mas ninguém fala isso, ele tá bem porque ele comprou um apartamento na praia. Entendeu? Então, a visão do estar bem são as posses financeiras. É isso que a gente tem que mudar, porque baseado no que eu falei, né, só metade da população não está bem, não vai ficar bem nunca, porque não vai ganhar o equivalente àquele 1% ganha, a média. Vai passar a vida trabalhando e não vai ganhar. Portanto, tem que estar em outro lugar a felicidade, né? Então, a base, ele não pode se deixar influenciar pelas pressões sociais. Né? Eu, no começo do texto, fiz esse comentário. Às vezes as redes sociais trazem uma obrigação do cara a ser feliz, né? O outro tira uma foto lá na Torre Eiffel, no fundo, lá em Paris, ele fica se mordendo, porque ele quer ir na Torre Eiffel também. Por quê, Francisco? Entre as necessidades humanas, existem vários especialistas, um deles é até discutido, mas é Abraham Maslow. Ele produziu um trabalho chamado Pirâmide das Necessidades Humanas. Ele diz que todos os humanos têm basicamente as mesmas necessidades. Começa com as fisiológicas, depois de segurança, depois vai para sociais, isso é, o homem é um ser gregário, tem que viver junto de outras pessoas. Estamos falando em necessidades, né? Não em desejos, necessidades. E depois das sociais vem o status. É aí que a coisa complica. Porque, além de fazer parte de um grupo, eu não quero somente fazer parte, eu quero ser o bambambam do grupo, eu quero ser o mais bonito, o mais forte, o mais rico, né? Só que o problema disso é que sempre tem um mais bonito, um mais forte, mais rico do que eu. Sempre vai ter um mais inteligente, um mais legal do que eu, e aí eu vou viver uma vida infeliz, porque eu vou tentar ser uma coisa porque eu quero, eu estou buscando, né, esse destaque. Então, é esse o campo da subjetividade que a gente tem que tratar e que a gente tem que combater, né, estabelecendo padrões morais para a felicidade. E o Rogério colocou bem. Eu gosto de interpretar a felicidade como algo profundo. Eu não vou trazer conceitos aqui da neurociência, que seria pedantismo de minha parte, falar sobre um tema que eu não tenho conhecimento profundo. Mas a alegria está no campo da emoção. E a felicidade está no campo do sentimento. Isso explica o que o Rogério falou. A pessoa, a felicidade é paz de espírito, é ausência de conflito dentro de si, né? É fé no futuro, como o Francisco falou, é ter certeza que você está agindo de acordo com seus valores. Isso é muito importante, porque quando você faz aquilo que você não acredita, você não está em, você está em conflito. Isso não existe felicidade. Agora, como o Rogério falou, é possível a pessoa, até num velório de um ente querido, estar profundamente triste, mas ainda assim estar feliz. Olha que interessante, porque são diferentes. A tristeza é a emoção, é o choro, né? Mas a felicidade é a paz de espírito de saber que aquela pessoa vai para um lugar bem, vai ser amparada. É paz de espírito. Essa questão que você está falando, né, Wilson, eu acho que o espiritismo ajuda muito, né, essas pessoas aí que você falou, né, que estão preocupadas com status e tal, se estudar bem o espiritismo, eu tenho muita esperança, né, no espiritismo, porque assim, ela é uma doutrina que consola, a pessoa vai entender que isso essa questão de status é tão transitório, é tão em rodízio, através das múltiplas encarnações, que as experiências são todas necessárias, são todas diversas, são todas importantes, que algumas experiências aparentemente mais fáceis, às vezes são até mais desafiadoras. Então, acho que a doutrina, quando bem estudada, né, Wilson, Rogério, ela nos esclarece essas questões. Eu não quero dizer que eu estou minimizando aqui o problema, que realmente essa questão que você falou é uma questão real, mas o Espiritismo ajuda essas pessoas a compreenderem melhor a situação, né? De que tudo isso é transitório, né? De uma maneira mais objetiva, como você diz, em relação até ao que a própria mensagem do mestre falou, quando fala bem-aventurados os aflitos, porque às vezes é a sua vez de experimentar um desafio maior, mas de alguma maneira você vai estar numa outra posição no momento, que pode achar, você pode achar que é uma posição melhor, quando você fala das seis famílias que são ricas, sem dúvida é uma prova também muito importante, porque é uma responsabilidade represar essa riqueza e não redistribuí-la ou não beneficiar também um grupo muito grande de pessoas que estão sob a sua coordenação. Então existe todo um mecanismo, né, que não é tão simples assim, mas que o Espiritismo ajuda a entender. Eu acho que, para mim, ajuda. Né? Transitórias, são situações transitórias. Só fazendo um pequeno comentário aí adicional do que o Francisco está falando, né? Falo por mim, porque eu ainda sou aquele ainda cheio de defeito, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente estuda Espiritismo como louco, aprende, tenta aprender, né? Só que, olha, vivencial que está no Espiritismo é que é o pepino, porque a gente entende. E a gente até consegue compreender o que Paulo quis dizer, né? Quando falava que, poxa vida, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E eu acho que nós vimos assim num certo automatismo que nós vamos vivendo, e ao mesmo tempo que a gente estuda, se compreende, aprende já no raciocínio, ainda tem que vivenciar essas situações chatas, difíceis, complicadas, no dia a dia para ir amolecendo o coração, né? Pois é, Rogério, exatamente. E o que você falou é um complemento, é uma explicação do que eu disse, né, sobre os fatores sociais. É a resposta a Paulo, né? Porque Sim. eu, quando eu nasci, já existia uma sociedade que já estava. Eu só entrei numa determinada correnteza. E aí você É. pergunta, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí entra naquela coisa de não ficar em paz consigo mesmo. Porque, como você disse, eu estou estudando o Espiritismo e, no entanto, eu estou me deixando levar e aceitando uma coisa que não é do que eu queria fazer, mas no meu trabalho eu sou obrigado a fazer tal coisa. Então, a pessoa fica em perturbação. Essa pessoa não está feliz. E é, vamos lá, e aí que é interessante, que a gente vai mergulhar agora no assunto. E é justamente por conta dessa perturbação. Então, ela está perturbada com a vida que ela tem, tá? Ela acorda cedo, ela sente-se alienada do resultado dos trabalhos dela, né? Ela não sabe nem o que ela está fazendo muitas vezes, ela não se sente importante. É diferente, muitas vezes a pessoa não vê o que está produzindo por trás, que nem o Francisco falou dessas seis famílias, né? Se eles não veem, por exemplo, um resultado positivo nas pessoas, se ele não está ajudando a desenvolver o potencial das pessoas com esses recursos, qualquer um de nós vai viver em perturbação. E para tentar ocultar essa perturbação, tentar esconder essa perturbação de si mesmo, a pessoa faz o quê? Ela começa a procurar nas alegrias. Né? Ela vai para a festa, ela quer se encharcar de bebida, de dança, ela quer se acabar, porque ela não quer pensar muito profundamente nessas coisas que nós estamos apresentando agora. É desagradável fazer o que a gente está fazendo agora. Nós estamos nos desnudando, né? E a gente está. O Rogério acabou de falar que não é perfeito. Fiquei surpreso, viu, Rogério? Até parece. Ó, eu dou mais tropeço do que dou um passo no caminho certo e dou três para trás, caio de cara no chão. Eu também meto o pé pelas mãos com muita frequência. A gente raramente acerta, para falar a verdade. De minha parte, eu estou dizendo. Mas é Sim. duro você olhar para si mesmo, se ver diante dessa realidade do que entre o que você queria e o que você quer. Né? E saber que você está muito distante. Aí você vai ofuscar isso. Você vai para a bebida, você vai para a festa, você vai viajar. Uma vez um amigo meu me falou: ai, quem viaja muito é porque tem muito problema. É porque não está bem. Eu não entendi na época que ele falou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a observar diversos casais e pessoas que a gente conhecia. E comecei a perceber que é verdade. Muitas vezes a pessoa que está bem, ela está bem onde ela está. Ela vai viajar de vez em quando, é natural, numa ocasião. Agora tem gente que está perturbado, ela todo feriado ela tem que viajar, ela tem que fazer alguma coisa. A gente brincava, estamos numa pandemia. O governo antecipa um feriado, enche a Anchieta. O pessoal vai, aglomera na Anchieta para ir todo mundo para a praia. Será que isso é necessário? O que as pessoas estão procurando de verdade? Será que não é? E eu volto para o texto agora. Vamos perguntar para o Francisco. Que tipo, então, de esquecimento as pessoas estão tentando conseguir? Que é o espírito que falou. A felicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Você quer se esquecer do quê, Francisco? Da sua própria consciência, Wilson. Você quer esquecer da sua própria consciência, aquilo que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Porque um dos passos dessa felicidade relativa é você ter a consciência tranquila. Você estava dando o exemplo aí dessas pessoas que não querem enxergar a si mesmas, que não querem olhar para os seus defeitos e tudo mais. Todo mundo é imperfeito. Eu acho que tem dois tipos de, assim, de espíritos, né? Aqueles mais corajosos que, de alguma maneira, reconhecem as suas dificuldades, mas que também têm um determinado auto-amor por si mesmo, no sentido de ter uma auto-compaixão, para continuar com coragem trabalhando na melhoria, na consciência de que isso não vai ser resolvido do dia para a noite. Agora, tem aqueles outros que, por tanto medo, eles se afastam. E é nesse sentido que eles querem esquecer, né? Se afastam de qualquer acordamento para essa consciência. Nesse sentido que eu acho que o texto quer dizer para nós. Então, para não, Rogério, às vezes para não ouvir a voz que vem de dentro, é necessário ouvir as vozes de fora, é isso? Olha, eu traria até uma outra citação, porque a gente vê que Deus é tão sábio que de reencarnação em reencarnação, todos nós somos dotados de algo chamado esquecimento. Porque nós ainda somos tão frágeis na nossa caminhada, na resolução daquilo que a gente tem que resolver, né? De encarar os pepinos que a gente deixou crescer, que a gente precisa esquecer. Porque imaginemos só, se nós nos damos conta de que, olha, você vai casar com uma pessoa, você vai passar 80 anos com esse parceiro, só que esse fulano de tal aí é alguém que você tem que acertar os ponteiros. Alguém que você puxou o tapete, alguém que você matou, alguém que você fez alguma coisa muito errada. E se você topasse com aquele fulano de tal que você falou, poxa vida, me apaixonei por essa figura, e você soubesse a história que vocês têm juntos, seria muito difícil a gente ter coragem e humildade para seguir. Mas é claro, a gente fala, poxa vida, esqueçamos esse pequeno fato de apenas uma ilustração para a gente entender agora que nós vamos discutir sobre o conceito em si que a gente estava falando. Esquecer-se. Porque, olha, ficar consigo mesmo, pensando nas suas questões existenciais, no silêncio, para tentar olhar para dentro, para muita gente isso é um tormento. Tem pessoas que eu conheço que não conseguem ficar parado. Seja com televisão, com rádio, para ter que sair de casa, falar, eu quero ver gente, senão eu surto. A pessoa não aguenta ficar consigo. É claro que é muito difícil para todos nós, às vezes, um excesso de nós mesmos, né? Porque todos nós somos bastante complicados. Companhia difícil, né? É, tá certo. Eu gosto da minha companhia, né? Mas às vezes é bom dar uma espairecida, né? Mas tem gente que não aguenta. E não aguenta porque a consciência, independente de quanto a gente se entorpeça, seja se entupindo de droga, de álcool, de sexo, do que for, de tudo isso que a gente chama de prazer, do prazer do mundo, né? Chega uma hora que cansa, esse negócio cansa, desgasta, e a gente tem que lidar de novo, quando passar aquele o chamado efeito rebote, né? Vem a consciência. E a consciência falando, porque às vezes a gente faz algumas coisas erradas na vida e a consciência vem e fala pra gente, como juiz inclemente, porque não dá pra gente fugir, e fala, você fez isso pra gente. E mesmo que ninguém saiba, a gente sabe. E aí que é o problema, né? Francisco, a gente, quando vê isso daí, de repente pode pensar assim, ah, então tem que levar uma vida lúgubre, sombria, triste, de cara fechada, o verdadeiro espírita, então tem que ser aqui, não pode nem sorrir, porque, viu, curiosamente, né, a gente vê aquelas fotos antigas, né, e vê aquelas, todo mundo de cara fechada, já repararam isso? As fotos antigas, não tinha ninguém sorrindo, mostrando os dentes, porque antigamente era um sinal de respeito. As pessoas sérias não poderiam ser fotografadas dando risada. Você olha os autores antigos, Machado de Assis, Allan Kardec, sisudo na foto, mas dizem, né, pelas biografias, que era uma pessoa extremamente bem-humorada, alegre, Allan Kardec. E só como exemplo, imagine Jesus, esse espírito puro. Se festa e alegria fosse ruim, né, Francisco? O primeiro milagre de Jesus, o primeiro fenômeno que Jesus realizou foi a conversão da água em vinho, numa festa de casamento, nas bodas de Caná. Isto é, ele estava lá festejando. Eu imagino que Jesus era uma pessoa sociável. Ele adorava ficar no meio da multidão. Eu não imagino Jesus de cara feia no canto, criticando todo mundo. Não tem nenhum registro disso, mas eu prefiro, na minha mente, ver a imagem de Jesus dançando com as pessoas, se divertindo. Ele estava muito alegre, né? Agora, como que a gente lê essa mensagem e consegue, Francisco, fazer essa interpretação para não levar uma vida de tristeza? Falar, eu vi lá no programa Visão Espírita que a gente tem que ser triste, porque senão... Né? Não, eu não acho que a gente está passando essa ideia, não. Eu acho que, assim... O que o Evangelho nos traz é uma mensagem de esperança, de alegria, de entusiasmo. Eu acho que nós temos que nos situar aonde nós estamos situados, né? Ou seja, temos que nos reconhecer e reconhecer onde estamos. Isso não é nenhuma desgraça. Pelo contrário, isso é uma bênção. Porque se já estamos aqui hoje, acordados para o Evangelho, dispostos a compreender as relações com o mundo espiritual, na certeza de que somos criaturas, né, amadas por Deus, isso já é um grande privilégio, então isso já é motivo de alegria. Né? Agora, não é também o fato de já reconhecermos isso que a gente vai se iludir e achar que está tudo certo. Não, nós temos algo a caminhar, nós temos muito a caminhar. Então, é a gente, mais uma vez, Wilson, né? Eu acho, né? É a gente levar a vida com equilíbrio. Com equilíbrio, com realismo, mas com otimismo, né? Com entusiasmo. Eu tenho certeza que todas essas figuras que você citou, em especial Jesus, acima de tudo, trazia esperança, trazia entusiasmo, trazia coragem, né? Principalmente para aqueles que mais precisavam, para aqueles isolados, aqueles, de alguma maneira, excluídos, né? Então, que a gente tenha essa postura, assim, de auto-reconhecimento da nossa situação, isso é ótimo, isso é ótimo. Os psicólogos já sabem disso, né? A psicologia é um campo maravilhoso para a gente acordar para nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, que a gente encare isso como um desafio otimista. Porque como é que a gente pode melhorar algo que a gente não conhece? Primeiro, precisa conhecer a situação, para a gente poder, de alguma maneira, criar uma estratégia, né, de como que a gente vai avançar para resolver uma situação, para resolver um problema, para nos desvincular de algumas imperfeições. A gente só consegue fazer isso, primeiro, com consciência. Mas isso não significa que, ao descobrir as imperfeições que nós ainda carregamos, que a gente tem que olhar isso com desespero, com total desespero. Não. O nosso Pai já nos protege pelo esquecimento, como o Rogério falou, dos erros anteriores, né? Já temos essa proteção, a gente não consegue encarar todos os compromissos que a gente já assumiu. Mas que a gente tenha, então, capacidade de encarar as dificuldades que nós temos no momento com otimismo. Não é com tristeza, eu acho, né? Que a gente possa olhar isso com otimismo e com entusiasmo. É por aí. Está sem áudio aí, Wilson. Oi, voltou? Voltou. Eu queria aqui mandar um abraço para a nossa querida amiga Edna Regina Longato, que sempre nos acompanha aqui. Ela fez um comentário, Rogério, para você. A gente está 19h57, né? Tem aqui três comentários para a gente falar. Como ter felicidade plena sem necessidade, sem os prazeres, etc. É cada um que encontra a sua felicidade, mas que... Vamos pensar bem, né? Nossas necessidades existem. Se eu ficar aqui querendo viver de fotossíntese e não quiser comer, é uma escolha. Mas não significa que o meu corpo não precise disso, né? Isso, o nome disso é suicídio. Também. Tem um nome para isso, é suicídio, né? Sim, sim. Nós precisamos também, assim, tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Todo problema que cada um de nós encontra na sua vida é resultado de desequilíbrio e descompensação. Aquele que entra no conflito tem alguma coisa desequilibrada. Todos procuremos o caminho do meio. Nós precisamos das felicidades mundanas. Nós temos a lei do descanso, mas também temos os deveres que cada um de nós necessita de fazer. Nós temos as felicidades mundanas, as distrações, temos, faz parte da nossa vida. Mas isso não é a nossa vida. A nossa vida necessita de ter um propósito. E o propósito que cada um de nós necessita de ter é que vai dar o grau da felicidade que cada um de nós vai sentir. Porque à medida que a gente vai trilhando o caminho, que a gente fala assim, poxa vida, qual a minha missão? E cada um tem a sua. Cada um necessita de se encontrar para encontrar a sua missão. Aí fala, poxa vida, minha missão é cuidar do meu lar. Às vezes, uma mãe dedicada, que cuida do filho, que cuida de tudo, que organiza tudo, e a missão dela é aquela missão restrita àquilo. Ah, mas alguns vão falar assim, poxa vida, mas a minha missão é cuidar de 4 mil crianças por dia, dando cesta básica, educando. Vamos lá de Divaldo Franco, alguém que já desenvolveu uma musculatura espiritual um pouquinho maior que a nossa. Ou, se a gente for mais lá para frente, poxa vida, a minha missão é salvar a humanidade. Alguns de nós ainda têm isso na cabeça. Jesus veio para cá para tentar dar um rumo para todos nós que estamos aqui mais ou menos perdidos. Mas veja, todos nós que estamos na carne estamos sujeitos às vicissitudes da carne. Então estaremos sujeitos a todas essas intempéries, aos problemas orgânicos, à fome, ao descanso, que faz parte da nossa vida. Mas manter o equilíbrio, mas também cada um de nós colocando dentro da sua vida um moto propulsor para te levar para aquilo que é o seu desejo íntimo, aquilo que grita dentro da gente, que a gente fala, poxa vida, eu gostaria muito de fazer aquilo. Vai! Porque toda experiência é compensatória e cada um de nós, ao mesmo tempo que vai trilhando aquilo que chama do seu propósito, da sua missão, não esquece que tem as coisas gostosas que a gente pode também usufruir. Mas, novamente, isso são acessórios, não é o objetivo da nossa vida, né? Pois é. O Richard Simonetti diz, num de seus livros, né, que a felicidade não é uma estação na viagem da vida, é a própria viagem, né? Enquanto você está viajando, você conversa com quem está do seu lado, você observa a paisagem passando, você constrói cenários, e assim você vive feliz durante a vida, e não só num determinado momento, né? Então, você não precisa esperar uma viagem, você tem que buscar a felicidade, como você disse, no dia a dia mesmo, no acordar, no seu trabalho. Se você está muito infeliz no seu trabalho, pense em fazer um curso, em mudar aquilo que você faz, eventualmente. Tudo o Francisco falou sobre paixão, né? Eu vou usar aqui a palavra vontade para descrever a mesma coisa. A vontade é o que nos impulsiona para a realização daquilo que vai nos fazer bem, né? Que vai nos fazer melhor, sem dúvida alguma. Essa é uma das receitas. Francisco, um minuto para você falar com a Cris Obrick. Ela faz uma pergunta bem profunda. Podemos dizer que a felicidade está dentro de cada um de nós? Sim, claro, claro. Cabe a nós encontrá-la. Não é fácil. E tem assim uma dica, né? Que a gente possa observar nossos pensamentos, né? Que talvez seja a única coisa na qual nós não somos constrangidos, é a liberdade de pensar. Em qualquer situação que nós encontremos, enquanto tivermos uma consciência biológica, podemos pensar, e que nós possamos entender essas questões. Como o Rogério falou, a busca do equilíbrio é a chave para essa felicidade. É a chave. Não vamos conseguir tudo que a gente deseja na vida. Isso não dá para ter tudo na vida. Impossível. E o Espiritismo nos consola para entender que vão ter outras vidas para a gente poder ir conseguindo, conquistando outros talentos, outras realizações. Então, que a gente possa ter essa consciência e aos poucos ir descobrindo essa felicidade dentro de nós, porque é lá que mora o reino de Deus. Ele está dentro de nós. É isso. Sem dúvida. E como Jesus nos ensina, está dentro de nós e é pequenino, né? Como uma semente de mostarda. Precisa ser cuidado todos os dias, amparado, né? Para que possa crescer, germinar, crescer e ganhar corpo. Ó, o Francisco Moretti aqui é mais um comentário do que uma pergunta, mas muito interessante. Ele diz que ele conheceu uma senhora que não tinha as duas pernas, vejam bem. Ela andava em cadeira de rodas e não tinha um dos braços, e vivia sorrindo. E nós que muitas vezes temos uma situação melhor, só reclamamos ou ficamos infelizes, como ele coloca. É realmente uma percepção, né, muito, muito clara, muito bonita, muito lúcida dele, e que a gente possa, né, ter essa clareza, né, Rogério, durante vários momentos da nossa vida. Né? A gente... tem que olhar. A gente reclama de uma encravada para uma pessoa que passa por uma situação dessa. Pois é, exatamente. Então a gente tem que olhar para isso. Os números que eu falei, por exemplo, hoje, né, a pandemia, então a gente, as pessoas precisando de auxílio material, a fome está assolando o nosso país, a fome está de volta com força total. Então a gente precisa se mobilizar para poder diminuir a dor deles. E assim a nossa dor também desaparece quando a gente tira o foco, né, da nossa dor, dos nossos problemas. Sim. Eles ficam menores. Se a gente fica pensando muito naquilo que nos incomoda, é difícil seguir adiante. Bom, e aqui a Márcia, a Araceles, né, agradecendo aí vocês pela pela palestra e pelo aprendizado. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos. São 20 horas e 4 minutos, mas sem antes convidar novamente, né? Você que ainda não se inscreveu, eu vou colocar aqui, você ainda não se inscreveu para participar da campanha A Vida no Mundo Espiritual, você precisa mandar uma mensagem nesse número que está passando na tela aí. Você vai concorrer ao sorteio das 13 obras do André Luiz. Se você já mandou, não precisa mandar de novo, tá? Mas se você não mandou ainda, mande. E a gente quer pedir para você também, para você compartilhar. Compartilhe, olha, no, na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook, tem lá o link da página da USE que explica a promoção direitinho como fazer. Compartilhe essa página lá no Facebook, né, esse link. Compartilhe aqui no YouTube também, manda pelo WhatsApp para os seus amigos. É importante para a gente, né, dar a oportunidade de ganhar esses livros e também de participar desse nosso grupo de estudos aqui para que nós possamos aprender cada dia mais. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos. Francisco Mourão, muito obrigado. Rogério Azevedo, muito obrigado. Que Jesus continue iluminando o caminho de vocês, protegendo a casa de vocês. Muita saúde e muita paz. Para você que está em casa também nos acompanhando, meu desejo de muita saúde. Cuide-se, só saia de casa se precisar para o trabalho, só quando necessário realmente. Use máscara, proteja-se, vacine-se e certamente a gente vai passar por isso juntos e a gente vai contar essa história ainda. Muita luz para cada um de vocês e muita saúde. Quero passar para as considerações derradeiras do nosso amigo Rogério e depois para o Francisco para fazer a prece de encerramento. Rogério? Da minha parte, fica apenas a todos vocês aí o agradecimento, aos amigos que ficaram nesse bate-papo muito bacana e gostoso, e vocês também nos acompanhando, participando, mas também que, novamente, quem sabe, numa outra oportunidade, estejamos juntos para pensar aqui, refletir e avaliar um pouquinho os conceitos que nós já temos. Muito obrigado a todos vocês. De minha parte também agradeço a oportunidade de estar aqui e convido a todos que possam, por alguns instantes, fechar os olhos e agradecer pela bênção da vida, agradecer por todas as bênçãos, oportunidades que são concedidas a nós e mentalizar a figura do Mestre Jesus que está conosco, sempre conosco. Nós, às vezes, esquecemos disso, mas ele não. Ele está sempre conosco, enviando a sua luz, a sua paz, o seu amor, o seu encorajamento. Que nós possamos todos, mais uma vez, reconhecer essa bênção da vida, não apenas os apoios, os privilégios que já contamos, mas também, a partir de hoje, reconheçamos também a importância dos desafios, das dificuldades, para que possamos continuar a crescer e também a auxiliar aqueles que estão conosco. Que o nosso Senhor Jesus abençoe, nos ilumine, nos inspire e que Ele possa permanecer conosco agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.